adorei, te acreditei no bem que eu ambicionei, do amor sinceridade. E adorei, te acreditei no bem que eu ambicionei, do amor sinceridade. As tuas promessas puras e o calor das tuas juras tinham a luz da verdade. As tuas promessas puras e o calor das tuas juras tinham a luz da verdade. Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste em confissões tão ardentes. Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste em confissões tão ardentes. E iludiste duas vezes com mil palavras fingidas que não sentiste nem sentes. E iludiste duas vidas com mil palavras fingidas que não sentiste nem sentes. Ao contemplar o passado como um golpe já fechado que ainda sinto doer. Ao contemplar o passado como um golpe já fechado que ainda sinto doer. Vejo em teus falsos carinhos que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer. Vejo em teus falsos carinhos que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer.